Controle Salvador, bom dia, tá 3859. São 3859, contato radar, mantenha o perfil da saída Argo, ascensão 360. Perfil da saída Argo, subindo ao 360, tá 3859. São 3304, chame Recife, são 26.0, alterna 128.8. 260, alterna 288 com Recife, são 3304, um bom trabalho. Bom, no 888, desça para 2.000 pés, ajuste na 023. 2.000 pés com 1.023, 888. Web 5729, autorizado, puxa o sinal, pode para táxi. Autorizado, 7129. Uno 888, autorizado LS, reposta estabilizado. Quadrante estabilizado, 888. Controle, muito bom dia, Trips pro 221, decolou no seu escuta. Trips 5221, no contato radar, mantém o perfil da saída da Argo, ascensão 200. Mantendo o perfil da Argo, 200, 5221. Por meu Mike Charlie Yankee, desça para 3.000 pés, ajuste na 023. Para 3.000, Mike Charlie Yankee. Tá por meu Mike Charlie Yankee, traça da sua frente, 10 milhas. Charlie 150, mantendo no meu pé. Papa Romeu Mike, Charlie Anki, tráfego 11 horas, mantendo no meu pé. Charlie 150, 9000. Alfa Vita Juliette, chame Torre, no 8.95. Alfa 8.95, grava. Mike Italian, que desça para o 1.500 pés, ajuste na 023. Liga no pé, Mike Italian, que está vindo. Usando 180, voa no 605. Voa no 605, chame Recife, no 25.1, na alterna, no 3.325. Confirma, é secundário? 3325. Fica agora 251, alterna 3325, gráfico, batido no 605. Mativo, o Mike Charlie Yankee está ciente do tráfego na rotatória 1.500 pés? Bem, Mativo, estou ainda cruzando o sentido aqui, ainda... Atenta ao tráfego, está autorizado a chamar a torre, frequência 118.95. 1888, para livre LS, forma estabilizada. Estabilizado, 888. Gol no 982, identifique atrasado de chegada Mari, desça para nível 050. Entregou Mari, 050, bordo, 4 horas com... Web 6729, autorizado táxi via Índia no ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste altímetro no 023. Via Índia, 295.023, ajuste 7729, muito obrigado. Está 3859, cruzando o nível 150. Gente, chame Recife, 126.0, alterna 1288, TAM 3859. Confirme. TAM 3859, chame Recife, 126.0, alterna 1288. 06088, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu Mike, Papá Lima. Do Gol 1888. Papá Romeu Mike, Papá Lima, prossiga. Positivo, senhora, tá, decolou do 97, ingressou linha do litoral, vai fazer sobrevoo sobre Ondina inicialmente, na sua escuta, passa para Rio Vermelho. Quente, mantenha-se em condições visuais. Confirma a atitude? Quente, está aí, senhora. Quente, reporte na final para pouso em condições visuais. Positivo. Estabilizado, gol 1888, está embaixo, está lá. 1888, complete, final do procedimento, chame torre, 118, sinal 95. 1895, obrigado. Controle Salvador, Papatango, leva aqui no Zulu. Papatango Lima, que o Zulu mantenha-se em condições visuais, corredora Xé, reporte para o da Barra. Reportará o farol da Barra. Quanto possível, acertou 085 na proa do farol. Gente. Saindo muito bom dia, seu Xeneno 6312. Chana 6312, contato, radar na decolagem. Mantenha perfil da saída PUC, ascensão 350. 350, mantendo perfil. Gentileza, assim que possível, você poderia coordenar com o setor adjacente a proa do Romeu Fox 018, assim que possível, 6312. Sim, chegou a coordenação. Obrigado, 6312. Controle TRIP 5221, está cruzando uma centena. Possível coordenar para voar direto conquista? Sim, chegou a coordenação TRIP 5221. Obrigado. Michael Valema, controle? Na escuta, senhora. Confirme o setor? Agora tá passando o aeroclube aqui, o antigo aeroclube. Papatango Hotel, Lima Tango, confirme seu setor? Hotel Lima Tango, controle? 6729, muito boa. Papatango Hotel e Motel, confirme o setor. Web 6729, contato radar, mantenha o perfil da série da El, ascensão 360. 360, negativo da El, né? Tá presente? Mantenha o perfil da saída, Web 6729. Gente, mantém, 6729. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, livre ascensão 085. 085, pode voar para nós? Papa Tango Lima, Kilo Zulu, mantém os corredores de Zaia. Goma 982, desça para 3 mil pés, ajuste na 023. Goma 988, prossiga pela Alfa, ingresse na Juliette, portão 6. Alfa Juliette, portão 6, Goma 988. Tango Lima, Kilo Zulu, livre ascensão 085. Vai acender na 085. Já pode voar para o coral? Kilo Zulu, mantenha os corredores, aguarde a coordenação. Kilo Zulu. Vai passar a árvore, Trips 221, aguardando o plano de conquista. Trips 521, livre. Obrigado. Salve Salvador, bom dia, está na linha 311. Gente da Papá, solicita 340 Guarulhos. Sim. Controle Salvador, é o Guardião 01, bom dia. Ok. Aqui, 360. Oceano M301, 360 já autorizado, mantém 360 ou espera para a coordenação com o centro para o nível 340? Não, aceita 360. Pronto, copia, Oceano M301. Estimativa. Oceano 6311, autorizado para Guarulhos, em vez de voo 360, via Ocezulu 16, até Bravo Tezulu, após, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, concluído pela direita, saída da El Leda, após bridge, transponder 5035, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Ocezulu 16 até Brasília, até BHZ. E após rota do plano, decolada 10 com curva direita, saída da Aldeira Bridge, o transponder 5035, controle 1208, Oceanair 6311, na posição 3. Oceanair 6311, cotejamento correto, pode passar a puxa sonar. Bota. Oceano 6312, chame Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. 1285, 12545, Oceano 6312. Tango November Yankee Mike, prossiga. Salvador, bom dia, eu tenho. Sim, mantenha-se em condições lá para ingresso no corredor Caixa Pregos, 1.500 pés. Índia November Alpha, mantenha-se em condições usuais para ingresso no corredor Caixa Pregos, no 1500 pés, em forma justa no 023. Trip 522 Uno, chame Recife, 125.1, correção, chame Recife, 126.0, alterna, 128.8. Trip 5414, contato radar 5 milhas, noroeste da posição Bloquia. Para ingresso na chegada Mária, voe na proa da mesma, desça para nível 060. Gente, chama 6250, desça para o nível 050, voe direto Itap. 6250. Entra direto Itap com a Papá, bom dia, 6250. Salvador, eu vou no 92-35-35. Desculpa, eu não copiei. Pro 92-35-35. S2000 pés em forma estabilizado, 982. 2000 remontagem aplicado, 982. Formativo, a gente permanece no 023. 1-0-2-3. Gente, 6729, vai cruzar o 200. Gente, 6729, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-325, 6729. Mac, Mac, copiou o pronto copy. Vitor, Mac, Mac, utilizado para cair o Lorenzo. Mil pés, corredor Axé. Decola da 17, ocupa pela direita. Aciona 0161, controle 120.8. Se é possível, será autorizado. Lima Kilo Zulu. ATR, Lima Kilo Zulu. Lembra, Yankee Mike, Salvador na escuta, prossiga. Tango November, Yankee Mike, prossiga. Após, corredor Caixa Prego. Código 0124, posição normal. Qual altitude? Mike Beck, autorizado a acionar, repate, chame a torre para puxa em 118.95. Firme. Sons visuais para a Feira de Santana, acione código 0124. É, evitando aí a área de Salvador, informe passando através da ilha de Itaparica. Passando através de Veracruz. Estabilizado no ILS, baixada travado com 1982. 1982, reduza para aproximação, chame torre, 118.95. 1985. Sim, 118.95, gol 1982. 92. Bom dia, o gol no 073, informação papá, autorização por seguro 320. Confirme o nível de voo, por seguro? É o gol 1073. Cliente, gol 1073, confirme o nível de voo para por seguro? 320. Gol no 073, estamos o 340 autorizando. Mantém 340 ou aguarda coordenação para o nível de voo 320? Confio 34, 073. Gol 1073, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, via Upper Whisk 50, até B10, após direto, decola da 10, com curva pela direita, saída da Euleda, após direto, Porto Seguro, transponder 5043, controle 120.8. Autorizado 340, Porto Seguro, totalmente aerovia 250, decola da 10, da Euleda, subida 50, baixo 5, transponde a controle 120, do 1073. 1073, corteja todo, transponde. 5043, corteja. 1073, cotejamento correto, repórter pronto para puxa sinal. 221, chame o centro Recife, frequência 1261, alterna, correção, 1260, alterna 288. 1260, 288, obrigado, senhor, até o retorno, bom trabalho. 250, Xané indicada. 250, senhor. 5414, indicada. 5414, na escuta. Na sua escuta, 5414, para seguir. Qual foi a velocidade indicada? 240, 5414. Certo. Lima Kilo Zulu autorizado voar direto em Leos. Gol 1982, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa? Confio para o Sol? Gol 1982, autorizado via Alfa, reporte antes. Correto, gol 93. 5414, vetor para sequenciamento, direita pro 060, informe estabilizado. Direita 060, informará estabilizado, 5414. 4x4, desça para 2.000 pés, ajuste no 023. Desce para 2.000 com ajuste no 023, 5414. Xané 6250, número 2, desça para 3.000 pés, ajuste no 023. 2.000 no 023, qual que é a posição do tráfego para o 6250? O tráfego está à sua direita, vai entrar primeiro no sequenciamento. O 6250. E a 5 horas? Aproximadamente. Confirma o tipo de equipamento? É um Alfa Tango 72. Certo, senhor. Controle instalador, Vitor, Papa Tango Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta. Vitor Mike Quebec mantém corredor, só passando através do farol da barra. Passa através do farol da barra, Vitor Mike Quebec. É 250, redução 170 mais. Certo, senhor, reduzindo, havia sido autorizado direto em TAP e em função da performance, imaginou que seria o número 1, né, 250. Na realidade é o número 2. É. Até a proa, 6250? Limite a magnética 120 de cima, 6250. Estado sinal 120 de cima, 6250. Autorizado 6250 para o localizador, curva direita, proa 130, em posto estabilizado. O 6250 autorizado para 2000 pés, ajuste permanece no 023. 2000 no 023. 54 no 4, em forma estabilizado. Informará estabilizado, 54 no 4. Confirma estimado para Ilhéus. Papa Lima para cima. Papa Lima autorizado. Papa Lima autorizado a 500. Autorizado, trip 54 no 4. A 250, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. Pro 54 no 4, passando o externo estabilizado. IP 54 no 4, Sam Torre na frequência 118 decimal 95. Vai chamar a torre, hein? 118 decimal 95, trip 54 no 4. Bom dia. Mike Papa Lima, confirme e transponde a sua nave. 0127. Vitor Mike Quebec, ciente, mantém as condições visuais. Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, a 1.000 pés, frequência livre.